Portal do Arrocha. É mais uma sucesso, vem com o João Barreto. Você ligando de madrugada, isso é hora de bebê tá acordada. Deu vontade no meu beijo, me quer aí no quarto. Sua cama é o endereço, ok, pedido anotado. Basta você ligar e eu me entregar no seu colchão. Sou sim, meu amorzão. Se acha que sou delivery, que basta você ligar e eu me entregar no seu colchão. Sou sim, meu amorzão. Em 5 minutos chego aí no seu portão. De madrugada, isso é hora de bebê tá acordada. Deu vontade do meu beijo, me quer aí no quarto. Sua cama é o endereço, ok, pedido anotado. E eu me entregar no seu colchão. Sou sim, meu amorzão. Se acha que sou delivery, que basta cê ligar e eu me entregar no seu colchão. Sou sim, meu amorzão. Em 5 minutos chego aí no seu portão. Bora! Sentimento aqui tem demais.